hoje eu prefiro um vinho tinto. Clima tá propício pra gente ficar sem nada pra fazer, yeah. O frio nunca foi meu abrigo, só acende outro pra gente ficar junto e se aquecer, yeah. Hoje eu prefiro um vinho tinto. Clima tá propício pra gente ficar sem nada pra fazer, yeah. O frio nunca foi meu abrigo, só acende outro pra gente ficar junto e se aquecer, yeah. Um salve pra maloqueiragem que age na night, quer fazer um dinheiro pra comprar um motor. Desde menor que ele sempre sonhou, pegou toda a ficha e no crime apostou. Hoje tem de quilo, começou no pino, vendia de galo, também tem de cinco. Tá ligeirão pro dedo do vizinho, cadiscagem rápida tá mó perigo. Hoje a meta é só ganhar dinheiro, ter paz na favela, um baile com os parceiros. Deixa esse pico lá tomando um salve, agiu na maldade, não chora que é feio. Mó respeito pelos morador, que é trabalhador, que acorda de manhã, que corta as vielas dentro da favela, vai de bicicleta, não é de Nissan. Hoje a Patrícia colou na quebrada, filha do doutor, de terno e gravata. Pede foto com MC, chapa de uísque balançando a raba. Pra ele não valemos nada, minhas joias corrente é fruto de roubo. Nunca ninguém com a cor da minha pele conseguiu ter um relógio de ouro. Hoje treina o vigia do mercado, que é instruído a matar pela aparência. A população pode até incendiar o estabelecimento, que fingem demência. Minha cota já deu, tô saindo fora, o clima tá mó bad. Esse tempo frio nunca foi meu abrigo, e os corações tão tipo iceberg. Hoje eu prefiro um vinho tinto. Clima tá propício pra gente ficar sem nada pra fazer, yeah. O frio nunca foi meu abrigo, só acende outro pra gente ficar junto e se aquecer, yeah. Hoje eu prefiro um vinho tinto. Clima tá propício pra gente ficar sem nada pra fazer, yeah. O frio nunca foi meu abrigo, só acende outro pra gente ficar junto e se aquecer, yeah.